Aos domingos, às 11h30 da manhã, Antena Best apresenta Inima Romanesca, um programa onde resgatamos música antiga da Roménia, não deixando esquecido o seu presente. Conheça a cultura, géneros musicais tradicionais, costumes e etnias de um país a emergir, a Roménia. Com locução em romeno, não perca aos domingos às 11h30 da manhã Inima Romanesca, com a apresentação de Adriana Flora na Antena Best. Já ouviste falar em Giro d'Italia? Ou na Tour de France? E no Giro Brasil, já ouviste? Brasil! É um programa que vai para o ar aos sábados às 4 da manhã na Antena Best. Fazemos um apanhado de toda a música brasileira, independentemente de géneros, épocas e de tempo. Fica o convite para escutar Giro Brasil, aos sábados, a partir das 4 da manhã, na Antena Best. Aqui a energia nunca para. Forró Brasilis, 60 minutos ao som de um ritmo que contagia, tanto no Brasil como em Portugal. Forró Brasilis, de segunda a sexta, às 8 da noite, na Antena Best. 1990. A década que mudou o mundo. Geograficamente acabaram uns países e surgiram outros. Musicalmente, uns formatos ganharam terreno, outros passaram à história. Antena Best, trazemos Geração 90. Programa com 60 minutos de duração, onde vais poder recordar as músicas daqueles tempos nos géneros mais variados. Geração 90, aos domingos, às 7 da manhã, na Antena Best. Procurar trazer ao auditório os maiores sucessos, as músicas que lideram os tops e que mais vendem no mundo inteiro, é prioridade de qualquer estação de rádio. Mas, e antes de ser sucesso? Antes de ser sucesso é novidade. E é aqui que a tua Antena Best marca a diferença. Conexão Central. Conexão Central. Um programa que durante 60 minutos apresenta as novidades mais importantes da semana. Uma dose de novidades que te vai deixar na linha da frente no que à música diz respeito. Vem aí e junta-te a Carlos Bonaparte em Conexão Central, aos sábados, às 6 da tarde, na Antena Best. A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida! Legal, nós estamos chegando com mais um Coração Sertaneja, sonoplastia do Zé Luquinha, comunicação de Zé Brito, tocando aquela música gostosa que você gosta de ouvir. Rolando sucesso, rolando música mais ou menos assim. Oh!

mulher querida, amante, amiga, nesse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante, amiga, nesse meu viver. Coração sertanejo em primeiro lugar na audiência. O ser humano possui cinco sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. O sexto sentido, para quem não sabe, é a premonição. O sétimo sentido, qual poderia ser? No meu caso, ela roubou de mim, que é o sentido de viver. Pra que eu quero os olhos, se eu não posso mais te ver? De que me serve o gosto, se eu não posso beijar você? Pra que eu quero ouvir, se eu não escuto a sua voz? Não posso mais te tocar, não sinto seu cheiro no ar, mas não esqueço de nós. E eu vou seguindo sem ter mais prazer. Todos os meus sentidos não tem sentido sem ter você. Estou pressentindo que eu vou morrer. Quando você me deixou, você me tirou o sentido de viver. Rio Negro e Solimões, tô sofrendo tanto, vê alguma coisa aí pra eu beber. Aô, vilarizão! Pra que eu quero ouvir, se não escuto a sua voz? Não posso mais te tocar, sinto seu cheiro no ar, mas não esqueço de nós. E eu vou seguindo sem ter mais prazer. Todos meus sentidos não têm sentido sem ter você. Estou pressentindo, vou morrer. Quando você me deixou, você me tirou o sentido de viver. Estou pressentindo que eu vou morrer. Quando você me deixou, você me tirou o sentido de viver. Quando você me deixou, você me tirou o sentido de viver. O sentido de viver. Coração sertanejo. Thank you.

solidão. Já fiz mil promessas pro meu coração. Te esquecer, mas ele insiste, quer de novo esse amor. Mesmo você dizendo que tudo acabou, quer te ver. Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar uma outra paixão que saiba me amar. Não encontrei. Sou eu que fico procurando, tentando te ver, e esse coração que só quer te querer. Ai, ai, ai, é meu. Sou eu que me escondo na noite, choro com a lua. Sou eu que fico vagando a sua procura. Agora pra cantar com a gente, Adair Cardoso. Fico vagando as ruas tentando encontrar uma outra paixão que saiba me amar. Não encontrei. Sou eu que fico procurando, tentando te ver, e esse coração que só quer te querer. Ai, ai, ai, é meu. A procura, meu coração é vagabundo e não te esqueceu. Não, não. E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu. E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu. Ai, ai, ai, sou eu. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Não tem mais voz.

tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eu juro. Sou o Marcelo e tenho encontro marcado consigo aos domingos, Eu e a Música. Eu e a Música, aos domingos, às 6 da tarde, com António Marcial, na Antena Best. Estás com dúvidas sobre se vais conseguir ou não entrar na universidade que queres? Então este momento é para ti. Universidade Sertaneja. Não há médias nem vagas. Aqui há sempre lugar para mais um. Claro, desde que tenha como principal objetivo a animação e o ritmo. Fica para ouvir de segunda a sexta, entre as 12h30 e as 14h, Universidade Sertaneja. Aqui mesmo na tua Antena Best. Música clássica na Antena Best. Aos sábados, às 8 da noite, a Antena Best apresenta Quarto Andamento. Um espaço radiofónico com uma duração aproximada de 60 minutos, onde vamos trazer as principais obras dos principais compositores, contemporâneos ou não, respeitantes à música clássica. De igual forma, não vamos deixar esquecidos todos aqueles que, não chegando ao estrelato, compõem com o mesmo respeito e dignidade esta área da música. Quarto Andamento, aos sábados, das 20 às 21, na Antena Best. Planeta Stop 15. Aos domingos, pelo meio-dia, cortamos a meta e chegamos em primeiro para te contar não qual a música mais vendida, mas sim as 15 músicas mais vendidas da semana. Com Carlos Bonaparte, ao meio-dia, Planeta Top 15, na Antena Best. Ao fim do dia, ligamos a nossa máquina do tempo e levamos todo o auditório até às míticas décadas de 70, 80 e 90. Um espaço radiofónico sem locução com os grandes êxitos musicais de Portugal e do mundo. Ouro e Platina, de segunda a sexta, a partir das 10 da noite, na Antena Best. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Coração sertanejo, é por isso que eu gosto de estar aqui com você, Zé Luquinha. Você é um cara derramado, você sabe certinho dos meus gostos e também o ouvinte que acompanha a nossa programação. Onde quer que você esteja, quer ouvir música gostosa, aquela música boa? É aqui, Zé Brito, eu e você, neste Brasil inteiro, mais ou menos assim. Amigo, por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Com o

vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Quero inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão, um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem o que vem depois só me faz lembrar de nós dois. As melhores rádios do Brasil estão apresentando o programa Coração Sertanejo. E essa é pra matar a saudade. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que meu coração te diria duas vezes você. E aprender-se como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. lembrar, te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que meu coração queria duas vezes você. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que meu coração pediria duas vezes você. Coração Sertanejo. Tanto a sua ausência no meu coração. Parece mentira não ter você nesse momento. Meu pensamento, você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi, você se foi, deixou comigo. Se afastou de mim. Parece mentira não ter você nesse momento no meu pensamento. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi, você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi, você se foi, deixou comigo a saudade. Felicidade se afastou de mim. Coração Sertanejo. Oh. compreendi o tempo que perdi na vida esperando por você. Olhei para o meu fim e vi dentro de mim verdades que meus olhos nunca veem. Meus traços joviais já não existem mais, a mão cruel do tempo apagou. Voltaram os girassóis, no céu milhões de sóis, voltaram e só quem amo não voltou. Na estrada do meu ser, os dias de prazer passarão. As horas de esperar você pra me voltar passarão. Os meus sonhos em vão por minha solidão passarão. Se tudo passa então, por que no meu coração a dor daquele adeus não passa? Eu me tranquei em mim, mil torres de marfim cercaram a juventude que perdi. E nem o espelho meu sequer me respondeu, e quando abri os olhos percebi que o amor passou também e estava muito além, que nunca mais iria alcançar. A crença de não crer me fez adormecer e a vida eu não vi por mim passar. Na estrada do meu ser, os dias de prazer passarão. As horas de esperar você pra me voltar passarão. Os meus sonhos em vão por minha solidão passarão. Se tudo passa então, por que no meu coração a dor daquele adeus não passa? Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Legal, nós estamos de volta com o Coração Sertanejo. Ei, meu Deus do céu, hein? Ah, que música gostosa. Nem vou falar muito, porque essa aí, ó, que o Zé Luquinha já começou a tocar, essa aí mexe comigo, hein? Ô, paixão, faz isso comigo não, trem. O dia que você for embora, você me avisa, porque eu vou pegar a mala e eu vou junto com você. É porque ficar longe de ti? Ah, não dá não. Ô, paixão. Para revelar a saudade começou a me invadir. Eu preciso de você perdidamente. se me dá amor sincero, eu quero tanto. A nossa vida é tão bela quando estamos juntos, abraçados. Esquecemos as tristezas lá de fora. Nesta casa cheia de pecados, quem sabe ainda onde ninguém nos conheça, este nosso amor floresça em um lar bastante honrado. Novamente estou aqui em sua casa. Você diz: o seu dinheiro eu não quero. Sei quem sou, eu vivo disso, mas não posso receber de quem eu tanto considero. Pode entrar, eu lhe agradeço por ter vindo. Era isso que queria pra viver. Dá-me ao menos um minuto de você. A nossa vida é tão bela quando estamos juntos, abraçados. Esquecemos as tristezas. Sabe ainda onde ninguém nos conheça, este nosso amor floresça em um lar bastante honrado. Coração Sertanejo. Teu sorriso é tão bonito, deste seu jeito meigo de menina, me deixa sem palavras quando seu olhar se encontra com o meu. Eu adoro fazer graça pra te ver sorrir e me sinto muito bem com você. Não sei o que você sente, mas sei que não devia te querer. O tempo passou, eu nunca imaginei que fosse amar tanto assim. São coisas do coração, acho que eu estou apaixonado, descontrolado, maluco por você. Tanta paixão, meu coração não consegue te esquecer. Apaixonado, descontrolado, maluco por você. Tanta paixão, meu coração não consegue te esquecer. Ei, o tempo passou, eu nunca imaginei que fosse amar tanto assim. São coisas do coração, acho que eu estou apaixonado, descontrolado, maluco por você. Tanta paixão, meu coração não consegue te esquecer. Apaixonado, descontrolado, maluco por você. Tanta paixão, meu coração não consegue te esquecer. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Como é bom sentir lembrança, amigo. Eu sei, amigo, mas é só lembrança. Na hora que o sol descamba lá no poente e vem a sombra da noite beijar a flor, aumenta mais a saudade que vive sempre, trazendo tantas lembranças de um grande amor. Amor que há um ano vive, não sei aonde. Talvez aonde não ouve os versinhos meus. Não sei se a minha saudade ela corresponde, ou vive feliz com outro e já me esqueceu. A vida que estão levando só Deus que sabe, lembrando as horas felizes juntinho dela. Em alta noite a soluçar em sua janela. Estou levando, só Deus que sabe, lembrando as horas felizes juntinho dela. Quisera que a voz do vento fosse levar minha voz alta noite a soluçar em sua janela. Coração Sertanejo. Casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse,